Bento. Autorizado Aracaju, nível 190, saída Pucajama, Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 119.8, aciona 5164, coteja. 3502, Aracaju, 90, Pucajama, decola da 10, curva à esquerda, controle 19.8, transporte 5164. Cotejamento correto, está autorizado o pushback somente para o táxi. 3170, livrou a puta. 3170, seu solo foi ao 08, táxi nessa frequência via Alfa, Kilo, estacionamento no pátio 3. Confirme. Táxi nessa frequência via Alfa e Kilo, pátio 3, estacionamento no pátio 3. Alfa e Kilo no pátio 3, 3170. Salvador Tower, good evening, Colombian Air Force 1041. Colombian Air Force 1041, report outer marker. Report outer marker. Report Portugal 024, clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees with 7 knots. Clear takeoff runway 10, airport 1041, clear to land runway 10, wind 110 degrees with 7 knots, QNH 1012. 1012, clear to land 10, Colombian Air Force 1041. Air Portugal 024, airborne at 10, call departure 119.8, have a good flight. 119.8, Air Portugal 024, 119. Posição do 3170. O 3170, temos posição 10 do pátio 3 indicado aqui, porém siga o sinalizador. Estamos visual com ele ainda, não, obrigado. Transition. Transition, Gol 1896, chama agora o centro Recife, 126.85, alterna 133.65. 2685, alternando 3365 no 896, graças. Por favor. Tá, 3520, BOB 69, 3 horas de autonomia, alterna Recife. B69 a bordo, altímetro 10 no 2, táxi via Índia Alfa, parte pronto, ponto espera. Índia Alfa, ponto pronto, espera, 3520. Lá Clemmon Air Force 1041 on the ground at 13, vacate to the right, stay on this frequency, taxi via Alpha and Delta, report on Delta. Yeah, Alpha and Delta, we report that 1041. Zero, linha decola da 10, vento 120 graus com 7 nós. Linha decola da 3520. Alpha next to Delta 1041. Roger 1041, clear to cross the runway, then taxi via hotel to military apron. Good night. Thank you, sir. Clear to cross runway via hotel military apron. Good night. 3520, decolada aos 16, chame controle 1998, bom voo. Obrigado, pessoal, por trabalho. Salve, boa noite, chutar 3520 decolado. 3520, subo ao nível 190 na saída Puca. Jamo após direto Aracaju. Confirmo o código transponder acionado. Chutar 3520, autorizado 90 Puca, Aracaju, acionado 5164. Autoriza, se possível, final no 50. Aguardo coordenação, plano 3520, agora sim contato na plana decolagem. É Portugal 024, contact now, Recife Center. 126.85, if unable 133.65. 126.85, if unable 133.65. That's call 10245. Salvador, boa noite, Papatango Lima Seata, tá? Lima Seata, tá? Para o 3, Chime Torre, 1 noite, decimal 6. Tá, parado. Bom, 5-0, tá 3-5-0, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Papatango Lima Seata, tá? Lima Seata, tá? Prossiga. Se a papá do pátio da Infraero para autorização Natal 250. A gente confirma, está no pátio de carga da Infraero. Afirmativo. Gente, autorizado Natal, nível 250, saída PUCA, transição Zipar. Decola da 1-0, curva à esquerda, controle 1-9, decimal 8, aciona 5-1-4-2, coteja. O Lima Cé Papá, Natal 250, saída PUCA, transição Zipar, decola da pista 10, curva à esquerda, controle 119-8, transponder 5-1-4-2. Fechamento correto, chama para o acionamento. Lima Cé Papá. Salvador, Lima Cé Papá está pronto para acionar. Segura somente para o táxi. Lima Cé Papá. São 3520, chama agora o Centro Recife. 126.85, alterna 133.65. Poderia confirmar a frequência, por favor? Primária 126.85, secundária 133.65. Ok, passando, obrigado, boa noite. Papa Papa Tango Lima Serra Papa, pronto para o táxi. Timão, pessoas a bordo? 04. Vicente 4 a bordo, altímetro no 0 no 2, táxi via Juliette Alfa, reporte pronto no ponto de espera. Juliette Alfa reportará no ponto de espera. Bom dia, Papa Tango Max Lulu, pátio 3, pedindo autorização de reboque para o gate número 8. Gente, Max Lulu, aguarde autorização. Ok, senhor, aguardo. Zulu, autorizado início do reboque, chama para ingresso, pátio principal. Oi, senhor. Autorizado início do reboque, chama para ingresso, pátio principal. Ok, estamos rebocando aqui. Mike Zulu, Zulu, ok, obrigado. A Torre Salvador, Papatango Lima Serra Papá, ponto espera a pista 10, pronto. Ali mantendo 0, Lima Serra Papá. O Lima Serra Papá autorizado a alinhar e manter a pista 10. Bom dia, voo 18 no meio, passa 220, 150, com a Bravo. Boa noite, no meio, controle Salvador, acione identificação. Desça ao nível 050 na chegada Mari, altímetro 1012. 150, Mari, 1012, boa noite no meio. O Lima já está autorizado, decolagem aqui, 1-0. Zulu autorizado até o portão número 8, reporte ao término. Mike Zulu, Zulu autorizado até o portão número 8, reporte ao término. Ok, senhor. Sente. Lima Serra Papá, decolado aos 33, chama controle 1-8, bom voo. Obrigado, boa noite, bom trabalho. A controle Salvador, boa noite, Papatango Lima Serra Papá, decolado 33, na Pucas e para. Papatango Lima Serra Papá, com o alto radar na decolagem, sul para nível 250 na saída Puca, transição Zipar. Lima Serra Papá.